beijar. São João, meu protetor, é o santo que eu adoro, com carinho e com amor. É o santo que eu mais quero, por quem tenho devoção. E em sua homenagem vou soltar o meu balão. Oh, meu balão, oh, meu balão, sobe, sobe direitinho, em louvor a São João. Oh, meu balão, sobe, sobe. Em sua homenagem vou soltar o meu.